habilitação. Querem me internar, mas sua camisa de força já não pode me conter. Já que vão me internar, eu peguei minha garrafa e fugi pra beber. Na reabilitação, peguei a garrafa melhor. Se vão me trancar no inferno, vou fazer ele melhor. Dá pra ver que eu vou fugir de lá na maior. Eu te trago comigo, porque hoje eu quero um dó contigo. E vem pro meu mundo pra tu conhecer a loucura de perto. Aqui nesse mundo a camisa de força que eu uso de terno. Digo na arte de ser uma maluca, teu louco maluco no mundo perdido e achado de novo. Não diferencio o errado do certo. Tentaram me internar, mas eu volto alcoolizado de maçã. Perdi o remédio pra cura do incurável. Duas doses diárias de manhã. Já dei o papo no garçom, eu te adianto, já te deixa a mesa de Xandão. Eu puxei com asfalto, fugi da reabilitação. Traz drink dos moleque que nós queima Babilão. Um brinde pros irmão, dois trago marrom, uma Samsung, meu copo já era. Saideiras que não, outro brinde pros irmão, esse logo ladão, dá um tapa na pantera. Espera que ainda tá longe do fim, no copo tem suco e gin, tá ficando bom pra mim. Traz um whisky pra trincar, caipirinha pra gogrim, cachaça por magrim. Se continuar assim, eu acho que eu vou ficar. Ainda tá longe do fim, no copo tem suco e gin, tá ficando bom pra mim. Põe um whisky pra trincar, caipirinha pra gogrim, traz cachaça por magrim. Porque se continuar assim, eu acho que eu vou ficar. Querem me internar, mas sua camisa de força já não pode me conter. Não, já que vão me internar, peguei minha garrafa e fugi pra beber. Na reabilitação, querem me internar, mas sua camisa de força já não pode me conter. Não, já que vão me internar, eu peguei minha garrafa e fugi pra beber. Na reabilitação, dizem que tô louco, que perdi a moral e a consciência. Que não sei medir as consequências, o processo é lento, então paciência. Quero uma mina com competência, se ajoelho não tem desistência. Se quiser pode chamar aquela sua amiga boa pra te dar uma assistência. Enche meu copo, ninguém que tá sobro e eu é que não vou ficar. Se tá achando que tô maluco, tem que ver como eu vou ficar. Querem me internar, mas não vou conseguir. E pô, nessa porra eu consigo fugir. A culpa é do álcool, não posso mentir. A mina tá no eu querendo despir. Eu tô com o malucão só, quero cá de vó no copo. Mina vem servir, servir, que eu tô com o malucão. Preparado pra sessão, vem pra fuga, mina vem, vem, que eu me encontro igual Saddam Hussein. Mina, junto nossos explosivos e faz o Big Bang. Ainda bem, tive que chamar o Raul. Tava empapuçado já de cachaça, pito, falar pra tu. Nego adora me trancar num quarto sujo, mas a 47 do segundo eu sempre fujo e nem me sujo. Não é que eu não gosto, é que eu detesto. Abre fuga pela porta principal do Pedro Ernesto. Eu não presto, é que vaso ruim não quebra, sangue ruim não coagula. Drogarias queixou, meu rap é só bula e é indicado pros doidão e pras doidona. E a contraindicação é ouvir som da Madonna e cetafone e o manicômio. Às vezes me instalo por lá ainda. Tô com um quarto reservado, número 3030. Querem me internar, mas sua camisa de força já não pode me conter. Não, já que vão me internar, peguei minha garrafa e fugi pra beber. Na reabilitação, querem me internar, mas sua camisa de força já não pode me conter. Não, já que vão me internar, eu peguei minha garrafa e fugi pra beber. Na reabilitação.